Love. Três da madrugada, tô no sofá da sala, que nem sequer me ligou. Cê pensa que me engana, sei bem da sua fama, só que agora acabou. Eu deixei com o porteiro suas coisas, suas roupas, pegue e vá embora. Mas garanto que amor como o meu você não vai achar igual lá fora. Quem me ouve é esse jogo acabou. Quem me ouve é quem perdeu foi nosso amor. Quem me ouve é fim da nossa relação. Quem me ouve é você não é mais minha paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Portal do Arrocha. Três da madrugada, tô no sofá da sala e nem sequer me ligo. Cê pensa que me engana, sei bem da sua fama, só que agora acabou. Eu deixei com o porteiro suas coisas, suas roupas, pegue e vá embora. Mas garanto que amor como o meu você não vai achar igual lá fora. Quem me ouve é esse jogo acabou. Quem me ouve é quem perdeu foi nosso amor. Quem me ouve é